pensando em ti. Que me deixou tão triste aqui. Eu não sabia que fosse ter fim o amor que um dia você jurou para mim. Não vou te esquecer, vou gritar o mundo ouvir que eu amo você. Razão pra poder viver, procura então encontrar você. Na esperança que você vem, que ainda me ama como eu te amo também. Me ajuda a viver, vou gritar o mundo ouvir que eu amo você. Que você vem, que ainda me ama como eu te amo também. Me ajuda a viver, vou gritar o mundo. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo.